Tarde. Rural. Programa da Tarde segue aqui na Rádio Rural. Opa, 2h40, vamos aqui a voltinha rapidinho pela internet para ver o que circula por aqui, né? Acesse aí www.nordeste1.com. Fique bem informado, hein? Olha, Alexandre de Moraes libera mais 130 presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Após chuvas, 4 crianças e 4 adultos morrem em deslizamento. Belo Horizonte tirou um pedaço de mim, diz mulher do piloto que morreu em acidente de avião. Comandos regionais, Polícia Rodoviária Federal troca superintendentes nos 26 estados e no Distrito Federal. Lembro que isso deu uma confusão, porque o Bolsonaro trocou um delegado aí. Deu uma confusão. Agora trocaram 26. E mais um, 27. Aí disse que ele tinha interferência na polícia. E agora vai dizer o quê? Com 26 delegados... Aliás, 27 delegados trocaram. A narrativa esquerdista é dos infernos. São 2h41. Pode crer, cara. Esse consórcio de imprensa que foi feito nesse país. Imprensa, judiciário, boa parte aí. A coisa não ficou brincadeira, não. Pesada demais. A luta de Bolsonaro não foi contra Lula, foi contra um grande sistema. Talvez agora algumas pessoas estão conseguindo enxergar. Talvez, talvez sim, talvez não. 2h42, Mala Sem Alça, música boa por aqui. Mala Sem Alça. É Brasil! É hit, a mala! Hit, Mala Sem Alça, seu nome! Vem! Baby, esquece. Foi você quem errou. Deixa, esquece. Se já tem um novo amor, é fácil, é simples. Basta só querer, sem vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te quis com todo o amor. Só querer, sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te quis com todo o amor do mundo. Eu sonhei com um amor que não tem fim. Sofri, baby, eu te queria. Programa da Tarde. Ei, Natanzinho, fala pra ela, vai! Ei, essa nossa relação tá muito mal resolvida. Tu fala que não me quer, mas não pode provar, bebida. E vem logo me procurar, querendo ficar comigo. Eu fico, ei. Não adianta esconder, todo mundo tá sabendo que tu sempre vem aqui. Toda vez que tá bebendo, e não adianta esconder, todo mundo tá sabendo.

uma da tarde. Tira o pé do chão, galera. Coração, nessa noite de fogueira e de balão, feita para enfeitar nossa união, para sempre eu e você. Yeah! Nesse São João, quero queimar na fogueira da paixão, de amor incendiar o coração, até ele derreter. Yeah! Quero um sanfoneiro lá do Sapundó, vem de pé de serra pra tocar forró, sentir o teu cheiro. Programa da Tarde. Mas eu sou vaqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai.

Prefeitura de Lagoa de Dentro investe na qualidade de vida da população e está dando continuidade a mais uma etapa da obra de urbanização da Lagoa Francisco Soares. Várias ruas estão recebendo pavimentação, como a Severino Florencio e mais de 5 ruas do bairro São Pedro. Outras 13 ruas já estão com recursos garantidos. Os serviços essenciais não param. Coleta de lixo diária, manutenção das estradas vicinais e reposição de lâmpadas. Na saúde, a farmácia básica tem um grande estoque de medicamentos e as unidades de saúde funcionam com atendimentos diários à população, marcação de exames e cirurgias. Aqui, o trabalho não para. Prefeitura de Lagoa de Dentro, trabalho que avança. Se sua empresa, seu comércio estão precisando ser mais lembrado pelo consumidor, anuncie no rádio. Anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Anuncie aqui. Rádio Rural AM. Luar, representação e administração de imóveis informa os interessados que dispõe de aluguel de diversos imóveis. Exemplo, casa residencial, pontos comerciais, apartamentos e kitnets para estudantes, localizado em diversos locais de Guarabira. Os interessados deverão entrar em contato com a empresária Jarbela Guiar, corretora credenciada pelo CRES e SENAI, pelo telefone 98888-2896. Vem aí o maior evento político brasileiro do país. 24ª Marcha dos Prefeitos 2023, de 27 a 30 de março, as rádios Cultura FM 94.5, Rural AM 850, além do portal Nordeste1.com, estarão direto de Brasília, realizando a maior cobertura jornalística. Entrevistas, flashes ao vivo, direto do Centro Internacional de Convenções. Uma equipe de profissionais acompanhando passo a passo dos gestores paraibanos na busca de melhorias em defesa dos municípios. Marcha dos Prefeitos 2023. Cobertura total das rádios Cultura FM, Rural AM 850 e Portal Nordeste1.com. Ao vivo em tempo real. Oferecimento... Prefeitura de Duas Estradas. Grandes avanços, novas conquistas. Prefeitura de Sertãozinho. Juntos construindo uma nova história. Prefeitura de Caiçara. Novos tempos, novas conquistas. Prefeitura de Logradouro. Um novo tempo, uma nova história. Prefeitura de Caldas Brandão. No caminho certo. Prefeitura de Sobrado. Cada dia, uma cidade melhor. Prefeitura de Araçagi. De mãos dadas com o povo. Prefeitura de Alagoinha. Trabalho e respeito a todos. Prefeitura de Pirpirituba, Governo Municipal. 24ª Marcha dos Prefeitos 2023, de 27 a 30 de março. A partir de agora, o ritmo é diferente. O ritmo é da gente. O ritmo é outro nível. Como é que é? O ritmo é outro nível. É verdade. Está no ar, Bregão da Gente. Mesmo demais, Júlio. Tocando só o melhor da música brega pra você. Bregão da Gente. O brega mais chique do rádio. Comando. Muito bem, são 3 horas, 3 minutos, 3 e 4 agora. E começa mais um Bregão da Gente aqui no canal 850 da sua, da nossa Rádio Rural, até às 4. Às 4 tem Forrozando na Rural. Nossa música, nossa gente, nossa cultura em destaque. Às 5 tem Giro de Notícias com Cassiano José, Marcos Fernandes, toda a equipe e você com a gente, ficando bem informado. À noite tem Show da Noite com Edinaldo Silva, até 11. Assim segue nossa programação aqui na sua Rádio Rural. Vamos embora. Isso! A zoada aí. Agora são 3 horas, 4 minutos. É uma barbaridade, rapaz. Sai de mim, abacaxi. Fala, testa de cabaço. Ei, DJ, aqui é a Valdete, meu gato. Oi. Toca um brega rasgado, lindo, vai. Isso. Assim dói, meu bem. Tem vergonha na cara. Começou o Bregão da Gente. Braço aberto, Sandro Lúcio. Sandro Lúcio, sucesso! Te amar foi um erro. Foi um erro te amar.

sabe bem do que falo e vai entender que já está mais do que claro entre eu e você. Continuar é bobagem, encare comigo a verdade. Só separados a gente acha felicidade. Lado a lado, só brigamos. Não dá certo, a gente não consegue se entender. Começamos tudo errado. Separar será melhor pra mim e pra você. Lado a lado, só brigamos. Não dá certo, a gente não consegue se entender. Bregão da, Bregão gente. Da gente. Esse é bom demais. Esse é bom demais. Não te quero mais. Não, não. Não te quero mais. Não, não. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Não te quero mais. Não, não. Não te quero mais. Não, não. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Desculpa, mulher, não querer mais viver com você. Eu te dei amor, você só me quis ver sofrer. Vai embora daqui, não quero mais te ver. Vai embora daqui, não pretendo mais viver com você. Vai embora daqui. Vá pra bem longe de mim. Eu só quero a notícia que você já levou o fim. Não te quero mais. Não, não te quero mais. Não, eu te dei amor e recebi ingratidão. Não te quero. Desculpa, mulher, não querer mais viver com você. Eu te dei amor, você só me quis ver sofrer. Vai embora daqui, não quero mais te ver. Vai embora daqui, não pretendo mais viver com você. Vai embora. Vá pra bem longe de mim. Eu só quero a notícia que você já levou ao fim. Não te quero mais. Não, não. Não te quero mais. Não, não. Eu te dei amor e recebi. Bregão da, Bregão gente. Da gente, esse é bom demais. Esse é bom demais. Essa é terrível, né? Eu te amei. Me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar.